mar. Encontrei um vídeo no celular, você a se declarar. Diz meu amor, pra sempre vou te amar. Esqueça essa briga e venha me salvar. Estúdio Tecnomix e DJ Sérgio Mix, produzindo os melhores CDs pra você curtir. Me tire do pesadelo. Desacreditei, feliz que um dia inteiro.

Sérgio Mix Produções. Eu quero te encontrar, vou sair pra dançar, ao som dessa canção vou te amar. A pressão original, na saudade digital, juntinho com Zap Zap, produzido por J. Júnior, o rebelde dos teclados. DJ Sérgio Mix, sempre se destacando e marcando presença nos grandes eventos em todo o Pará. Banda 007. Estúdio Tecno Mix é da cabanagem. Pra que brigar, levar tudo a sério? Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro. Sou culpado, não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Song, saudade. Eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. Eu vou achar um homem que me ame de verdade. E de você não vou nem levar lembranças. É mentira, inventaram, saiba que eu amo você. Eu tô no Big, sou saudade, tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar. Diz ex-Patrício, Mauro e André do comércio vão tocar. É mentira, inventaram, saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade, tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar. Diz ex-Patrício, Mauro e André do comércio vão tocar. Banda 007. Que brigar, levar tudo a sério. Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar.

Bruno e Trio. Naquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. As riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprende a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes, te amei. Não dá pra esquecer teus beijos. Do teu lado não me falta nada.

DJ Sérgio Mix Considerado. Estúdio Tecnomix. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta! Sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar, tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, Estúdio Tecnomix. A qualidade é nossa, a preferência é sua. Eu tenho andado tão carente, tão fora do ar, o coração desesperado pra te encontrar, querendo teu amor. Vê se me liga, pelo menos me dar um sinal. Teu silêncio me machuca, me faz tanto mal, causa tanta dor. E às vezes choro com saudade de nós dois, quando escuto nossa música tocar. Eu vejo um filme, nossa história de amor, que ainda vive em mim. Você não sai de mim. Sem você por perto, meu mundo é deserto, é o mar que secou. O sol não tem brilho, o amor não tem trilhos, sem rumo e sem direção. Sem você do meu lado, estar tudo errado, vou enlouquecer. É fogo cruzado, é campo minado, pra onde correr? E o que é que eu vou fazer aqui sem ter você? Paixão, chega pra cá, Pablo, a voz romântica. Deixa comigo, Nira Guerreira. E às vezes choro com saudade de nós dois, quando escuto nossa música tocar. Eu vejo um filme, nossa história de amor, e ainda vive em mim. Você dança e de o sol não tem brilho,